Puxa, que bom ter você aqui para mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso 14º programa, e se tem alguém que podia se gloriar nas coisas concernentes a Deus, é o apóstolo Paulo, escolhido por Deus para escrever a maior parte das epístolas do Novo Testamento. Ele não se gloriou na carne, e vamos tratar disso, do que é ser um mensageiro de Cristo. E eu vou compartilhar também, pela primeira vez em público, sobre o versículo que me levou a Cristo. Vamos então ouvir o hino que nos inspirará para isso. Se chama Mensagem Real e existe no Hinário Hinos e Cânticos, no número 124, esse hino. Vamos então ouvi-lo. Sou mensageiro aqui de um grande Salvador, que me livrou do mal e fez-se meu Senhor, e manda me falar do seu amor sem par aos companheiros meus aqui. Proclamo o nome de Jesus, que me sua cruz, há nele salvação, paz e reconciliação, há nele vida, graça e luz. Ser mensageiro de Cristo é pregar o Evangelho, é pregar a mensagem de Cristo. Paulo mesmo disse, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo diz que não foi enviado para batizar, ou seja, não para fazer boas obras, mas para algo que tem valor eterno, que leva almas à salvação de Deus, ao céu que pertence a Cristo. E esse meio é evangelizar. Cristo enviou-o para evangelizar e para mais nada. E nem na sabedoria de palavras. Ele que foi instruído aos pés de Gamaliel, ele diz em outra epístola, ele tem muito conhecimento técnico e religioso para ensinar quem quer que fosse, mas não em sabedoria de palavras. Ele não utilizou de sua sabedoria humana para que a cruz de Cristo se não fizesse vã. Ao anunciar o Evangelho, é claro que nós nos perguntamos o que é esse Evangelho. E o próprio Paulo responde na 1ª Epístola aos Coríntios, o capítulo 15, os versos de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Evangelho abre mão e dispensa qualquer sabedoria humana, porque o que é elevado perante os homens é loucura para Deus. Paulo sabia disso, e por isso ele evangelizava. Ele pregava o Evangelho, e esse Evangelho é o que ele recebeu. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não há nada menos do que isso que seja o Evangelho. A transformação de vida que Cristo promove pode nos tornar ótimas testemunhas, testemunhas que as pessoas olham e pensam, eu quero ter o mesmo Deus que aquela pessoa, eu quero crer como ela. Só que se essas pessoas olharem para nós como um exemplo, e tudo que elas fizerem for querer nos seguir, elas vão para o inferno de qualquer maneira. O único jeito de elas serem salvas é por Cristo Jesus. E esses testemunhos, essas pessoas que estão andando e falando de Cristo, às vezes, outras vezes silenciosas, vão ter o valor do bom cheiro de Cristo quando as pessoas realmente enxergarem Cristo nelas, não uma pessoa que tem sucesso e que tem tal Deus para lhe ajudar. Assim foi com Nabucodonosor e Daniel. Você lembra do livro do profeta Daniel? Ali, basicamente, Nabucodonosor reconhece, depois de ter feito uma estátua para que ele fosse adorado, uma estátua dele, ele reconhece o Deus de Daniel. Ele é o único Deus, todos honrem esse Deus. Mas Nabucodonosor ainda não tinha recebido esse Deus. Talvez ele tenha se convertido antes da sua morte. Talvez encontremos Nabucodonosor no céu. Mas, em determinado momento, ele disse o Deus de Daniel. Enquanto as pessoas olharem para você e virem o Deus daquele ali, o Deus daquela ali, e não tiverem encontro pessoal com Cristo, crendo que morreu por seus pecados e que hoje está vivo, Deus deu o amém para a obra de Cristo, confirmando essa obra para morrer e pagar pelos nossos pecados. Nós precisamos crer, nós somos crentes, cristãos, salvos por essa obra na qual cremos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O valor então desse testemunho cristão é chamar as pessoas a Cristo, não ser bonzinho, fazer boas obras e ser seguido, como tantos líderes religiosos, até mesmo cristãos, que são seguidos por eles mesmos, mas apontando para Cristo. O próprio Paulo diz na carta aos Filipenses, o capítulo 1, mesmo que as pessoas pregassem a Cristo por inveja, se Cristo fosse pregado, estava ótimo, não importava nem quem era testemunha. Ele diz, versículo 17 e 18 de Filipenses 1. Outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Por mais que as pessoas falem de Cristo para obterem poder ou para terem uma boa imagem, ou mesmo para falarem mal daqueles que seguem a Cristo, puxa, essa pessoa crê em Cristo, Cristo está sendo pregado. E se as pessoas ouvem de Cristo, elas ouvem de Cristo. É uma porta aberta para o Evangelho, é uma porta aberta para se aproximarem e reconhecerem o Senhor dos Senhores, que pagou por nossos pecados. Não existe testemunho cristão fora de Cristo. Andar fazendo o bem e exaltar-se a si mesmo, ou não dar as glórias a Cristo, pode ser como aquele rei no livro de Atos que foi comido por vermes por não ter dado glórias a Deus. Eu queria falar do versículo com o qual me converti. Vamos lá. Eu me considero renascido, foi onde eu reconheci a verdade da palavra, em João 7,18. Em João 7,18 são palavras de Cristo. Ele diz que ele anunciava a verdade. E eu crio nessa verdade. Diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Cristo está dizendo algo como, nesse versículo, algo como: as pessoas que falam de si mesmo, ou que falam de homens, estão buscando agora, de homens, estão buscando a própria glória. Mas eu não busco a minha própria glória. Eu sou o próprio Deus, mas não sou eu que vou me gloriar nisso. Pelo contrário, eu não vim para fazer nada senão buscar e salvar o que se havia perdido, dar a minha vida por pecadores. E eu falo daquele que me enviou. Eu busco a glória dele. E quem busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Ele é o único que pode dizer algo tão grandioso, não haver injustiça, porque todos pecaram, mas todos os homens. Jesus Cristo é o próprio Deus que veio em carne. Ele anunciava o próprio Deus, o seu Pai, não buscava a glória de si mesmo. E eu pensava: quem é esse? Não é um líder religioso. Um líder religioso estaria se exaltando, pregando algo mais do que a fé, pregando obras. para que fizéssemos as obras dele para sermos salvos. Mas a única obra que ele pede, manda, ordena, o requisito para salvação e vida eterna e gozo infindo e glorioso, é crer. Você duvida? Vou ler mais um versículo. É o penúltimo de nosso programa, que já está se estendendo, mas as pessoas queriam saber como fazer a obra de Cristo. E ele diz assim, João 6:28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Tarararão, que creiais naquele que ele enviou. Claro, Deus trabalhou em mim e na sua vida também, operando por meio da palavra, por meio da verdade. Se você crê simplesmente num Deus que te dá o fôlego de vida, que te ajuda, a quem você pode orar, mas não crê no único Deus, no Deus da Bíblia, você não faz a obra de Deus crendo naquele que ele enviou, você está se enganando a si mesmo. Seu Deus é o próprio ventre, mas eu creio que contigo não é assim, que você já está salvo por crer no único Deus, o Deus da Bíblia, e na sua palavra, que é a Bíblia. Ele faz a obra de várias maneiras, e toda a palavra dele é útil para isso. Por isso que em João 3, o versículo 7 e 8. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, nascidos do Espírito, novas criaturas, regeneradas pelo nascimento do alto, geradas de novo pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo, enfim, que experimentamos um novo nascimento. Não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. É um grande mistério como chegamos a Cristo. Ele foi operando em nós, e em mim, por exemplo, até que aquele versículo me comprometeu a crer em Cristo e depositar a minha vida e minha fé na palavra de Deus. Para você pode ter sido outro versículo, para você pode ter sido outra experiência, porque a gente não sabe para onde vem, né? Para onde vai. É um mistério tão grande quanto a origem do vento e o seu destino, que a gente não sabe. E da mesma maneira como o vento não vem de si mesmo, é alguém que o envia, também o que é nascido do Espírito é enviado, é feito por alguém. Nós não nascemos nós mesmos, nós somos nascidos, alguém nos dá a luz. E esse é Jesus, de uma maneira muito misteriosa, como ele compara em João capítulo 3, verso 8, com o vento. Por fim, queria deixar claro que meu testemunho vale zero. Testemunho é lixo. Tudo que eu posso fazer, tudo é viver para Cristo. Eu não quero que as pessoas me notem por eu ser cristão. Eu vivo com Cristo. Talvez as pessoas saibam que eu sou cristão, mesmo que não entregue um folheto ou fale abertamente. Porque é a mesma coisa que eu andar com uma pessoa qualquer. Pense que eu ande com um ex-presidiário, todo tatuado, fortão, e que está escrito na camiseta dele, ex-presidiário, e eu ando com ele. As pessoas vão olhar e falar, olha ali, um companheiro de um ex-presidiário. Agora eu ando com Cristo, Deus feito carne, que morreu pelos meus pecados, foi sepultado, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus. Se eu ando com Cristo, as pessoas olham e falam, olha ali, um que anda com Cristo. Cristo é conhecido. As pessoas podem não ver com os olhos físicos, porque hoje ele está conosco em espírito, porque ele está fisicamente nos céus. Mas ele existe, as pessoas o conhecem. Embora alguns conheçam mal, ele pode ser visto. E se alguém vê você, cristão, e olha, ali está um que anda com Cristo, que possam ver a Cristo, não só um que anda com Cristo, mas que olhem para o Cristo que anda com você. Porque é ele que salva, é em direção a ele que está a verdade. Você pode ter um testemunho de fé, de oração, de boas obras, que as pessoas te admirem pela tua fé. Mas isso não vale nada diante de Cristo. Porque é o Evangelho, é a palavra de Deus, que tem o poder, que tem a promessa. Nós somos testemunhas vivas que apontam para Cristo. E por fim, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nunca podemos valorizar demais a palavra. Se a gente valorizar dando a vida por ela, até pouco. Porque é a palavra de Deus. No Salmo 138 é dito: o Senhor elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. A palavra é valiosíssima e é ela que tem todo o poder. Que você também possa dizer que o seu testemunho não vale nada. O que vale é Cristo operando em você e sendo visto através de você. Mas não porque você tem algum valor em si mesmo, não porque eu tenho algum valor. Eu não tenho. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço.